Azul 2758, na escuta da torre? Sete, mantenha a sessão. Salvador, bom dia, o Azul 2758, fala normal, 190, baixar trabalho. Azul 2758, tráfego avistado, pouso autorizado, pisto no zero, vento 140 graus, 12 nós, ajuste 1020. Livre pouso no zero, Azul 2758. 1094, decolada 16, chame controle 119, décima 8. 119, décima 8, bom domingo. 1094. Um momento, o senhor também. Pastor 87, confirma que é alguém? Sete ciente, informa ajuste 1020. Voo 395, autorizado a Lima C, pista 10. A Lima tem 90, voo no 395. Azul 2758, no solo 22, livre pista à direita, chame solo 121, décima 1. Direita 121, 1, obrigado. Azul 91, autorizado táxi em frente, segunda direita via Índia, no ponto de espera, chame a torre 118, décima 95, o ajuste no 020, bom? Frente, segunda, direita, via Índia, ponte espera, 101-95, 0020, bom trabalho, tá? 3191. Salve Salvador, Azul 2758. Azul 2758, bom dia, táxi autorizado via Alfa Kilo, pátio 3, posição 4 Lima, fica atento ao sinalizador. Alfa Kilo, pátio 3, 4 Lima, silêncio, Azul 2758. Solo Salvador, bom dia, sou 4207, formação local. Bom dia, Azul 4207, para Guarulhos 360, pronto? Sim. 4207, autorizado Guarulhos, nível 360, via PESUM, 10 até Taubaté. Após, conforme a rota, decolagem no 0, curva direita. Da Eule da Morte, vai perfil de saída. Acena 5033, controle 119, décima 8. Um minuto fora de cartão. Aqui é a cidade. Hotel Juliette Serra, presente condições de cruzar o eixo da 028 para girar base para 97? Oh, correto? Afirmo. Está autorizado a banda da linha do litoral, autorizado o cruzamento do eixo da 028. Aponte para girar base. Cruzou o 1-0, para girar a base, 395, decolou 2-1, controle. 119, decimal 8. Oi, Salvador, um bom dia, TAN 3191. Bom dia, TAN 3191, mandei o ponto de espera e aguarde. Mandei o ponto de espera, TAN 3191. Pastor 87, 100 litros de decolagem, pista no 0, vento no 50 graus, 14 nós. A 3191 ali mantém pista no 0. Ali mantém pista no 0, tá 3191. Certo, contato visual, autorizado sinal da 17, vento no 50 graus com 12 nós. Vento no base, autorizado, tempo está travado, caso, espero que seja. Direita, repasse para o cruzamento do eixo da 1735. Curva direita, mais 5 mil pés, mais 27. Hotel Juliette, autorizado, pouso parado, cabeceiro no 7, vento no 50 graus, 119. Autorizado, pouso parado da 17, Hotel Juliette. Salvador, Papa Romeo Lima, Alfa Romeo, começo, ilha do aeródromo. Recepção final da 197, informe, Lima, Romeu. É, posse, proa direta da final da 197, Romeu. Você mantém a presente proa até a final, ok? Ao interceptar a final com essa proa, vai ser orientado, espera ou prosseguir final. Ah, Lima, Romeu, ciente. Oi, Salvador, bom dia, o gol 1162, 2 milhas para estar. Gente, no 62, continua aproximação, vai fazer a sua esposa. 1191, autorizado decolar, pista 10, vento 150 graus, 10 mais. Livre decolagem da 1-0, 3-1-9-1. 1-0, 3-1-9-1. 1-0, 3-1-9-1. 1-0, 3-1-9-1. 1-0, controlado, hotel Juliette Serra, visitando na hora. Hotel Juliette Serra, seu solo 25, autorizado táxi até o pátio, já será a frequência de vento. Lima Alfa Romeo interceptando a longa sinal da 17 visual com o gol na final da 10. Sete aguarde, gol 1162 autorizado pouso, pista 10, vento 150 graus. 1-2-2, tem tráfego sustido que não interfere no pouso. Autorizado pouso, pista 10, ciência do tráfego, gol 1162. São 3191, decola os 25, controle 1198. 198 agora até 3191. Lima Alfa Romeo mantém a final da 17, aguarde autorização de pouso. Iniciando a interceptação da final da 17, meu. azul 4207 para o puxo estacionamento na rota. Autorizado, azul 4207, reporta táxi. Livre táxi 4207, da azul. Patango, Vitor, Índia e Juliette, por cima. Qual é o horário da notificação? Ainda não tem no sistema. Quem mantém a escuta e aguarda, irá entrar em coordenação junto à sala IES. Livre, pouso, Romeu. O 1162 no solo 27, táxi à direita, chama 121, decima 1 no solo. 211, obrigado. Livre à direita. Salvador, 1162, livrando a nossa escuta. Gol 1162, bom dia, via Alfa, mantenha antes da Juliette. Via Alfa, mantenha antes da Juliette. 3 milhas do marcador estará no localizador. Azul 060, o áudio, autorização de pouso. Nossa escuta, senhor. Por gentileza, pátio. Gente. Rua 556, prossiga. Por favor, subida prevista para Galeão. É da Eulida. 4207, táxi Serra Bravo, Romeu Papá, 415 com 103. Qual é o B? 103, 103. Azul 4060, autorizado pouso, pista no zero, vento, 150 graus, 129. Livre pouso, 90, azul 4060. 295, azul 4207. No 162, mantém antes da Juliette. No 162? Mantém antes da Juliette. Mantém antes da Juliette, no 162. Torre 6200, continue a aproximação, aguarde autorização de pouso. Aguarde autorização de pouso, Janeiro 6200. Juliette, portão 62. Juliette, portão 62, é o 9162. Vitorinho de Juliette, copy. Autorizado Cairo, nome 10, decolagem no 7, curva direita. Corredor Axé, aciona 0160, controle 119.8. Correto, cortejamento, qual o problema? 01. Gente, transfere a torre. 1020 no ajuste. Vamos. Autorizado, chama táxi, Juliette. Torre Salvador, bom dia, Azul 4207, ponto espera Índia, visual Coronel, né? 7 Azul 4207, mantém a posição. Mantém 4207. O 6200, Oxenel, autorizado pouso, Venturno 50 graus, 129. Livre o pouso, 10, Oxenel 6200. Autorizado, chame para ingresso. Agem pista no zero, curva à direita. Perfil de saída da El Leda após DCT Irume, Upper November 857, Aerovia, após conforme a rota. Aciona 5061, controle 119.8. Autorizado 360, decolagem da 10, curva direita, saída da El Leda após direto Irume. Upper November 857, roda do plano. Transponder 5061 e o controle 198, voo no 556. Correto, voo no 556, chama pronta. Gente. O azul 4207, autorizado, Léa, mantém no zero. Ali, mantém no zero, azul 4207. Zero, só os 3, 5, direito, 1, 2, 1, 1 no som. 2, 1, 1, tá bom. Bom dia, táxi autorizado via Alfa Juliette, portão 8. Alfa Juliette 8, seu portão, Oxenel 6200. 07, autorizado a decolar, pista no 0, vento no 60 graus, 129. Livre decolagem 10, azul 4207. 38, por gentileza. Pedro e Juliette, decolou os 37, chama o controle 119, versão 8. Graças. Da Azul decola os 37, controle 1, 9, versão 8. Controle 9 e 8, dá a volta, 4207, pô. Guarulhos 3895, autorizado Guarulhos, nível 340, via Pezona 0 até Taubaté. Decola da 1-0, curva direita, da El, Leda pós-Motiva, aciona 5056, controle 199, décima 8. Até Guarulhos, conforme solicitado a mão repetitiva, Pedro 1-0, até Taubaté. 340, 1-0, pode ir depois de decolagem. Daí ao dia da Mótima, 5-0, 5-6, 3-1, 19-8. Camará quando o ponto de posicionamento, 3-9-7. Correto, cotejamento, não aguardo. Ciente, autorizado por seguro, nível 1-0-0, via Golfo 677. Decolagem no 7, curva direita, cumpre o perfil de saída coral. Aciona 0264, controle 120, decimal, corrige 119, decimal 8. Thank you. Copa Tango Vitor Charlie até o cotejamento correto, qual é o PB? 04. 04, sente. Estacionamento, táxi, decolagem, 19 decimal 95 na 020, no ajuste. Bom voo. Na 556, autorizado, portão 03, chama táxi. Autorizado na 556. Isso aí, Papa Tango, Juliette, Tango, Zulu, duas filhas para o externo, intenções modificadas presente. E prosseguir o abate pela direita, 17. Ciente, cancela o plano então, os 44, o do externo e chame na final do 17, Juliette, Tango, Zulu. Passará, Tango, Zulu. Salvador, muito bom dia, Papa, Charles Serra Romeu. Charles Serra Romeu, prossiga. O nosso andarilho do farol de Itapuã, prossegue pro pátio 5, pouso como o senhor mandar. Vou direto pairado na 35, direto pro pátio. Ok, então autorizado já então, direto para o pátio. O vento no 40 graus, 10 nós, informe no pátio. Terei tráfego pousando na 17 mais 2 minutos. Informar lá no pátio, obrigado, senhor. Táxi Gol 1556, com 176 a bordo, alternativa Campinas, 3 horas e 40 autonomia. Copiado, Gol 1556, táxi à direita, vem Indy no ponto de espera 1 na noite, decimal 95, ajuste na 020, bom gol. Indy direita à Índia, ponto de espera 295, ajuste no 020, no 556, bom gol. Autorizado pouso pistão 17, vento 140 graus, 12 nós, helicóptero pousando parte 5, não interfere. Tá certo, o tráfego, leve pouso 17, Juliette, tranquilo. Salvador, bom dia, 1864 com a informação, hotel, autorização de tráfego Maceió, está no portão 4. 1556.010, pronto. 1864, chamou isso? Afirmativo, voo 1864 com a informação, hotel, autorização de tráfego Maceió, portão 4. Qual o horário da agenda? Não tem ele no meu sistema. Aos 27. A próxima? Afirmativo. Ok, aguarde um momentinho, sem chegar aqui eu chamo pra agora. Muito obrigado, a sua saída prevista qual seria? É a Puca. Puca, tá, obrigado. Estamos no solo, os 48, livrar a frequência livre. No 556, decola os 49, controle 1918. 198, zona 556. Retorno Salvador, bom dia. Azul 5048, filha S-Street. Azul 5048, autorizado pouso. Pistão 0, vento 1,50 graus, 1,2 mais. Ele pouso, 5048. Solo, azul 5048. Seu solo 54, chama direito, livre à direita, 2-1-1 no solo. Solo 2-1-1, 5-0-4-3. Solo Salvador, bom dia, azul 5048, livrou na Fox 7. Azul 5048, autorizado táxi via Alfa, corrijo, Alfa Kilo, pátio 3, posição 3 Romeu. Autorizado posição 3 Romeu no pátio 3 via Alfa e Kilo, azul 5048. Oi Salvador, bom dia, papapá, Mike Lima Alfa. Mike Lima Alfa, continue a aproximação e vai pousar 1-7 ou 1-0? Quanto é que qual o vento, por favor? 1-5-0 graus, 1-2-9. Então 1-7. Sim, chama para o cancelamento. Chamarei para cancelamento. Plano 5-6, autorizado o sinal do 1-7, reporte. Sinal do 1-7, reporte a direção. Estacionamento 938, 95 retorno. 3895 autorizado, portão 7, reporte táxi. Portão 7, está autorizado, é chamada táxi. 3895 retorno. Paulo, 300 na segunda tarde. Prossiga. Como foi a aí com o rapaz do Finger aqui, que ele tirou o Finger, mas não tirou da forma correta? Tem que puxar um pouco mais o Finger pra trás. Agora, tem minutos. Mike Lima, Alfa, seu solo foi 00, no 500, autorizado à direita, estacionar na frequência livre. Salvador, bom dia, com 455, final dando zero. O 455, autorizado pouso pista 10, vento no 60 graus, 12. Autorizado pouso pista 10, 455. Salvador, é um bom dia, Gol 962, parte travada, final do ano zero. Sente, Gol no 962, continua a aproximação, aguarda atualização em pouso. Aguardando, 962. Gol no 455. 455, seu solo 04, direito 21, solo. 1, 2, 1, obrigado. 962, autorizado pouso pistão 0, vento 160 graus, 129. Livre pouso 90, 962. Temperatura vindo 1-8, sinal 9, 5, bom voo. Alfa, 295, sinal 3, 295. Alô, bom dia, Gono 455, livrou, está na alta. Gono 455, táxi via Alfa, é patente da Juliette. Alfa vai manter antes da Juliette, chegou no 455. Falador, bom dia, Azul 5021, uma informação, hotel solicitou 360 Guarulhos. Bom dia, Azul 5021, não informa o horário do plano? A hora do plano é os 35. A gente deu uma fita dentro de alguns minutos, aguarde cópia. Ok. Quatro na escuta do som. Juliette, portão 9. Juliette, portão 9, agora no 455. Gol 962, solo 06, direito 21 no solo. 21 no. A linha decola direto? Afirmativo. Autorizado, 3895, a linha decolar, vento 160 graus, 109. Autorizado, a linha decolar, 3895. Sou Juliette. Alfa, dia, Oxené, 6213, informação, hotel, Galeão 380. Oxené, 6213, saída prevista da El Lideron, me aguarde cópia. O 5021, pronto para cópia? Prossiga. Autorizado Guarulhos, nível 360, via Perzulu 10, saída da El, linha da morte, já decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5120, coteja. Ok, entendeu, 360 Guarulhos, da El, linha da morte, 5120 o transponder, a rota da Perzulu 10, o azul 5021. Controle 19.8, chama para prospeccionamento. Ok, 19.8, chama para prospeccionamento. 1962, táxi via Juliette, portão 7. Juliette para 07, boa, maneira. 1864, na escuta do solo. 96213, pronto para copo? Ativo. 96213, autorizado Galeão, nível 360, via Pernambuco 857, saída da El, Lida e Rumi. Decola da 10, curva direita, controle 19.8, aciona 5077, coteja. Tio Galeão 360, decola 10, curva direita, da El, Leda, Irume, via Pernambuco 857. Chamada 198, aciona 5077. Planejamento correto, chama para prospeccionamento. Vamos lá. Salvador, o voo 1864, autorização de tráfego Maceió. 1864, autorizado Maceió, nível 350, via Perzulu 17, saída Cuca, transição Aracaju. Decola da 10 curva esquerda, controle 1198, aciona 5114, proteja. Autorizado 350, via Perzulu 17 para Maceió. Saída Cuca com transição Aracaju, decolando da pista no 0, curva esquerda, controle 1198, transponda 5114, voo 1864. Fechamento correto, chamará pushback acionamento. Chamará pushback acionamento, voo 1864. Grato. Seu Solos 11, direito 21 no Solos, 4076. 21 grato. Alô, boa tarde, Azul 4076, Urano Via. Bom dia, boa tarde, Azul 4076, táxi Via Alfa, repórter antes da Juliette. Alfa, repórter antes da Juliette. Para a Juliette, o 4076. Táxi via Juliette, portão 3. Portão 3. Passou, bom dia, 3216, Santa 3216, autorizado pouso, pista no zero, vento 150 graus, 1 2 nós. Autorizado, acionar, chame táxi. Valeu, no ok. 4, pushback e aciona mesmo. Aguarde no 864. Vai conferir? Aguarde, parada de aeronave no setor, aguarde. Ah, gente, está aguardando, boa noite, 64. Boa tarde, é o Romeu, Juliette Romeu. Romeu, Juliette Romeu, prossiga final do 7, reporte. Prossegui para final do 7, reporte Araú, Romeu, Juliette Romeu. Autorizado, chamar o táxi. Chamará para o táxi, gol 9864.